água da terra do nunca toma que são. Yo-ho! Eu vou! Ao bando de piratas que enfrenta o capitão. Yo-ho! Eu vou! Nós são piratas da terra do nunca. Na aventura eles são temerários. Cedo Jake, sou bando de piratas. Vem daí, queremos voluntários. Easy! Ahoy! Heavy! Ahoy! Scully! Ahoy! Jake! Ahoy! Ahoy! Ahoy! Jake, os piratas da terra do nunca. Anda, sobe a bordo e se pirata tu também. Eu vou com Jake pela terra do nunca. O rumo está traçado, não esperamos por ninguém.